É um sentimento de desespero que bate nos seus falantes. Que nem o desemprego e pai de família grande. Na cena bora abrir, estoura os vidros, pode os chimpando. É luta ou abismo, é terrorismo, tá mão brincando. Não brinque nem de falha, na batalha é pique Al-Qaeda. Desesperado como um mito, direcionado pro edifício. Se encolhe, se espada com bem filme de terror. Cê colhe o que cê planta, cê que escolhe casa branca. Deixa o povo em choque, é Glock, ataque epilético. Faz saque no seu crédito, cheque cash no cofre. Pavio já tá no fim, vai voar tudo pelos ares. Ferrari já ia de viagem pra Buenos Aires. Marcas de horrores em encartas de Antrax. Leitores de calmados, sofredores de palmares. Deixaram nós algemado e dopado antes da luta. Agora libertados são eles que roem a unha. Dispara o coração cheio de ódio, raiva e dor que faz irmão virar vilhão. Situação normal, então prevista por playboy cuzão. Revira, volta, pé na porta e os armamento na mão. Quando nós toma de assalto a cena, glória ao fim dos problemas. Treta gera letra, desce pra seca a caneta. Vai, corre atrás do seu alívio, fecha os mandos daqui. Ciente que a razão aponta no caminho a seguir. Vem que vem, enfrenta os monstros pela frente. Vem que tem empate, suco perde, depende. Trata ficou usando que nós baixava a cabeça. Pro barão que roubou terra, escravizou e fez riqueza. Agora o tempo é o dólar, o revés, a baronesa. E chora gritando, acredita no jantar ali na mesa. Senhores, se a piedade pelas almas sem valor. Se captaram meu marido e me mandaram cheio de flores. Entra em choque, burguesia. Ó os moleques revoltados. Quando o sentimento de justiça se instalar nas mentes de todos os excluídos, a resposta vai ser essa, o seu desespero. Se espera, não espera, vulcão. Queima a cratera, atenção. Que se supera a pressão, que te lacera, regão. De farda, te farda, é reduto de fera, monstrão. A guerra já era a missão, o fogo impera. Os periféricos, bélicos, dias histéricos. Lê a carta, pois 13 é meu número esotérico. A carta bomba vem, via Setex. Remetente, favela, destinatário, duplex. Funcionário, legitimite, admite, dinamite. Piquete sem colete, no macete de elite. Em todos os lixões, rosas de Zaron. Armas em Hezbollah, contra Ari e Sharon. É terror, sem dos rebeldes e sonhadores. Aterror.